Rádio Paralela apresenta entrevista com quase artista. Valeu, nosso convidado já tá aí. Pois é, Barbosa, hoje aqui na entrevista com quase artista nós temos uma personalidade internacional, Barbosa. Tava curioso, sabia? É um ator, cantor, compositor e contrabandista. Que... John Paul Ringlestone. Maurício. Oi. Caramba, esse cara fala português, Maurício? Será, mas vamos então pra ver aí, né? Vamos bater um papo com ele. Vamos lá. Tudo bem, Joe Paul Ringlestone? Tudo bem, pai. Estou muito bem, não é? Ah, ele tem sotaque português? Mas na verdade, o senhor Francisco Barbosa, estou cá um pouco apreensivo, não sabes? Não, que é apreensivo o quê, Joe Paul? Fica tranquilo. John Paul Ringlestone, é interessante que você é português e o seu nome é John Paul Ringlestone. Mas isso, portanto, é o nome artístico, não é? O nome artístico. John Paul Ringlestone é o nome artístico. Sim, sim. Porque, na verdade, eu sou português. Mas sei se Deus... Para vocês entenderem aí, deu para entender. Não, eu tava em dúvida se podia ser angolano, guineense, mas, né? Você, cabo-verdiano, mas já, você. Exatamente. Você, na verdade, é português. Qual? Mas John Paul Ringlestone é nome artístico. E o nome verdadeiro, qual é? Ah, portanto, Rurito Marayama Nabujanga Papa de Polos. Como é que é o seu nome verdadeiro? Rurito Marayama Nabujanga de Papa de Polos. Que isso? Que sou filho de japonês. Com uma chinesa que se criou na Grécia. Que isso? Tá legal, tá. Então, portanto, a minha árvore ginecológica. Genealógica. Verdadeira Nações Unidas, né? Exatamente. E o que o senhor veio fazer aqui nessa entrevista com quase artista? Bom, e eu estou para cantar uma música em homenagem ao meu Vascão. Ah, o Vascão? Mas, seu Barbosa, é isso. Fala, João. Sou Vasco de Gama perder esse jogo. Minha nossa, mas santa de beijos. Que isso? Belém-me Pedro Álvares Quebral, pelo amor de Deus. Não me faça. Uma coisa dessa, meu Vasco. Por que o senhor está tão nervoso assim, senhor João Paulo? Mas sou Barbosa, é que eu tenho uns vizinhos que são uns bugabundos. São? De uns flamenguistas safados. É mesmo? O que houve? Então, se o Vasco não ganhar, mas eles vão me encarnar e à baleta. Mas vão me encarnar tanto, senhor Barbosa. Sim. Então, eu preciso, portanto, fazer uma pequenina mensagem de otimismo chegar e até o meu Bascão de Gama. Tá certo, você veio aqui cantar uma música, então, para dar uma força para os jogadores do Vasco? Exatamente. O senhor Maurício de Menezes, eu sei que o senhor é Flamengo, mas torce pelo Vasco, opa. Faz corrente aí com a gente, por favor. João Paulo, desiste. Só o Francisco Barbosa, eu sei que é botafoguense. Não, mas eu vou torcer pelo Vasco. Mas quanto ao Maurício, você desiste disso. Melhor. Desiste tentar isso aí. Deixa não adianta, não adianta. Não adianta. Nem dando uns escudos. Não, nem dando uns escudos, nem umas flechas, uns cascudos, nem nada. Não adianta. Mas vamos lá então, qual é a mensagem que você vai mandar para os vascaínos no Japão? Vamos lá, eu estou meio apreensivo sobre o Barbosa. Calma, estou portanto um pouquinho nervoso. Não, mas é uma pequenina mensagem que eu fiz, não é? Para o Vasco da Gama, uma singela musiquinha. Tá bom, então vamos lá então. Eu peço ao senhor, por favor, Paulo Chuquinha. E Chuquinha, que isso? Que inflamaram o nome errado dele, porque o nosso sonoplasta é Paulo Roberto Palácio. Ah, é Paulo Roberto, porque me disseram, pode chamar de Chuquinha. Não pode, ele não gosta que chame de Chuquinha, inclusive. Desculpa então, seu Paulo Roberto. Paulo, não esculacha o convidado também, né, Paulo? Que coisa. Daqui a pouco vou jogar um bacalhau na cabeça dele. Vamos lá, então, uma musiquinha. É um pequeno fado. Na verdade, eu não sei se é um fado ou se é uma... Não, é um fado, vai. É uma música. Tá, uma musiquinha, vai. Vamos lá. Esta é a introdução. Esta música vai para o Vascão da Gama, para todos os jogadores que estão no Japão neste momento. Tá, vai lá. Vamos lá. Agora. E não entrou. Ainda está introduzindo ainda, né? Ainda é. Seu Chuquinho, o senhor está me sacanear. Olha a boca, seu João Paulo. Olha a boca, hein? Me desculpe, é porque essa palavra lá é o senhor estar me avacalhar em Portugal. Ah, sim, aqui também é, mas a gente não usa aqui no programa. O governador aqui vai chamar garotinho, né? Portugal, como é que é garotinho? Lá é bichinha. Não. Não, bichinha é fila, não. Garotinho lá é puto. Olha a boca, Sobrebosa. Tá, mas nós estamos no Brasil. Esquece Portugal por um tempinho. Tá, e portanto, que é casado, sim. O senhor tem três filhos pequenos. Isso. Então, se o senhor estivesse em Portugal, o senhor teria três filhos. Não, para! Vambora. Não é isso aí, não. Não é isso, não? Não é essa música, não. O que é que vocês não ensaiaram antes essa música? Então, o senhor não passou lá embaixo do segundo andar? Eu passei, mas, portanto, é a faixa 4, seu Chuquinha safado. Faixa 4? Faixa 4. Agora melhorou. Ah! Eu já então não estou tá conseguindo falar mais português aqui. Fica calmo. Está tudo calmo. Embolando já na boca. Tá, vamos embora. Vascão, meu Vascão. Vamos lá, meu Vascão. De Donizete e Luizão. Tu vais ser campeão. Jogando no Japão. Tá certo. Tá gostando, seu Barbosa? Muito, muito, muito. Vascão, meu Vascão. Vamos, vamos, vamos lá, meu Vascão. Vascão do meu coração. Torcer por tu é muito bom. Torço por tu como quem torce por irmão. Tá certo. Vascão, Vascão. Tudo rima rico, hein? Yeah. Vamos lá, meu, meu Vascão. Perder tu não vai, não. Olha essa parte agora. Tu és grande demais, meu machão. Como a barriga do Euricão. Não, não, para, para. Não, não, não, não. Oh, Vascão, Vascão. Oh, Vascão. Você não acertou uma, tá, seu João. Mas tu és a tchau, vai lá com o seu bacalhau, vai dar uma volta, oh, vai. Donizete, para, que coisa. Rádio. Mas puteiro, meu Deus do céu.